Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. A nanotecnologia vai estar em destaque nesta emissão, em que vamos ouvir sons cósmicos e a vibração de naves espaciais. Sons só possíveis de captar pelo maior radiotelescópio alguma vez construído. O SCA vai tornar possível detectar alguma civilização extraterrestre num raio de 50 anos-luz, se essa forma de vida tiver capacidade para emitir ondas de rádio. Neste programa, vamos também descobrir que a solução para o tratamento do cancro, sem efeitos secundários, pode estar na utilização de uma nanopartícula, uma espécie de cápsula com coordenadas GPS para atacar única e exclusivamente os tumores. Hoje também vamos escutar quatro investigadores estrangeiros de países e de áreas científicas distintas. Em comum, têm o facto de estarem a desenvolver pesquisas no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia em Braga, junto à Universidade do Minho. É para lá que seguimos, agora mesmo. A carreira investigadora é bastante vocacional, não? Tens de que gostar muitíssimo, porque senão não... Many people expect that the nanoscience can change our world fundamentally. La búsqueda, ¿no? De soluciones a problemas, ¿no? Intenta caminos diferentes y siempre razonando, ¿no? When you are a high school kid, you talk about atoms, but you never imagine that one day you will see them. Carlos, Leonard, Marta e Lingfeng são investigadores dos quatro cantos do mundo. Vieram para Portugal integrar a equipa do INL. INL é a abreviatura de Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, que está sediado em Braga. São os Vascos da Gama da ciência, estes investigadores. Não querem descobrir o caminho marítimo para a Índia, mas têm pretensões a outras descobertas. Estes cientistas são exemplos de uma migração qualificada que começa a escolher Portugal como plataforma incubadora de projetos de investigação. Já vamos saber o que investiga cada um deles. Antes, damos uma vista de olhos ao INL. O Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia é o primeiro projeto científico da Península Ibérica especializado nesta ciência e o único criado por iniciativa conjunta de Portugal e Espanha. Sediado em Braga, reúne características únicas do ponto de vista técnico e científico. O centro de investigação tem uma área total de 47 mil metros quadrados, o equivalente a 5 campos de futebol. A grande mais-valia é a chamada Sala Limpa, um espaço equipado com tecnologia de ponta, onde os cientistas podem fabricar dispositivos e estruturas à escala micro e nano. Mas afinal, do que falamos quando nos referimos à nanotecnologia? O professor Paulo Freitas, da direção do Laboratório Ibérico, dá uma ajuda. Consiste na manipulação da matéria, portanto, átomos, moléculas, né, materiais, né, até ao nível, portanto, do nanómetro. Né, e estamos a falar, temos uma ideia, o micrômetro está na gama das dimensões de um cabelo, né, são cerca de 10, 20 micrômetros, né, o nanómetro está mil vezes abaixo. As aplicações da nanotecnologia são as mais diversas, mas o mais comum é encontrá-la nos circuitos eletrónicos integrados, por exemplo, no interior dos computadores. Esta é uma das gamas a que o Laboratório Ibérico Internacional se dedica. Ao todo, o diretor José Rivas confirma que são quatro áreas de especialização. Duas muito importantes relacionadas com a nanomedicina e relacionadas com o controle alimentário e outras duas áreas que vão suportar estas primeiras, que são a nanoelectrónica e uma parte mais, diríamos, de nanomanipulação e nanorobótica a nível molecular. Entramos no coração do INL, espaço onde a investigação passa do papel para a bancada de laboratório. Temos de passar pela câmara de desinfecção. Aqui estão instalados 40 laboratórios com capacidade para 200 cientistas que queiram investigar em nanotecnologia e nanociência. Além dos laboratórios individuais, existe a Sala Limpa, única na Península Ibérica e uma das poucas com todos os requisitos científicos a nível internacional. Uma sala limpa dedicada a nano e microfabricação, uma parte dedicada a dispositivos de desenrolo de equipos de tipo eletrónico, outra parte mais dedicada a serviços de tipo químico e outros de bioquímica. Neste espaço dedicado à investigação em nanotecnologia e nanociência, o diretor José Rivas assume a ambição de estimular a criação de novos projetos. Temos que ter a capacidade de generar as chamadas spin-off startups. São empresas pequenas que surgem dos investigadores com iniciativa, que têm empreendedorismo e capacidade, querem mudar e modificar a nossa história, diríamos, competindo com os melhores investigadores internacionais. O INL é uma estrutura totalmente nova, não só na região, como no país e na Península Ibérica. Para Portugal e Espanha, garante o professor Paulo Freitas, representa uma posição significativa no contexto europeu da nanotecnologia. Na Zona Norte, já quase há 20 anos que se tentava fazer uma infraestrutura para micro e nanofabricação que depois permita várias pequenas companhias e grandes, não é, utilizarem e serem capazes de fazer prototipagem, e vai potenciar uma série de indústrias que ou não existem, porque isto é uma estrutura, não existia, não é, ou que neste momento vão poder começar a surgir porque podem começar a trabalhar ali e depois, é óbvio, não é, formar startups ou passar para uma dimensão maior. A nanotecnologia, que nos últimos 20 anos revolucionou a informática, promete mais novidades, e Portugal quer fazer parte das novas revoluções nas áreas médicas, ambientais e de controle da qualidade alimentar. O Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, que acabamos de conhecer, apresenta-se à comunidade científica como um verdadeiro eldorado da investigação. É também casa de acolhimento de migração qualificada. Descobrimos aqui projetos em áreas tão distintas como a segurança alimentar e a medicina, trabalhos desenvolvidos por cientistas que escolheram Portugal para investigar. Neste lote está Linfeng Liu, um engenheiro de 32 anos, que trabalha na área da química, sempre à escala nano. Nos tempos que correm, a nanotecnologia e a nanociência são áreas muito importantes e muitas pessoas acreditam que a nanociência pode verdadeiramente mudar o mundo. O investigador, nascido na República Popular da China, tem interesse nos nanomateriais para armazenamento de energia. É sobre isso que investiga no Laboratório Ibérico de Braga. O nosso objetivo é desenvolver conhecimento sobre estruturas que possam ser usadas em baterias e outros dispositivos de conversão de energia, como as células solares. No fundo, o que queremos é, por exemplo, tornar os telemóveis mais leves. Corria o ano de 2006 quando a China se tornou o segundo maior investidor mundial em inovação e desenvolvimento, deixando para terceiro plano o rival nipónico. Mas para Linfeng Liu, este acesso fácil a equipamentos e tecnologias não é tudo. Antes de vir para cá, estudei na Alemanha durante 4 anos. A razão por trás disso está na possibilidade de partilhar experiências e conhecer pessoas muito talentosas com diferentes passados académicos e culturas. Se no passado assumiu funções de investigador pós-doutorado, agora em Braga, o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia dá-lhe oportunidade para liderar uma equipa multifacetada e multicultural. Aqui no ENL trabalhamos num ambiente multidisciplinar. Existem biólogos, físicos e químicos que podem trabalhar em parceria. Ambos os governos de Espanha e Portugal fizeram um grande investimento neste laboratório. A União Europeia também dá um importante contributo financeiro para a compra de equipamento especializado. Não há dúvida de que as condições de trabalho são muito boas. O Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia é também o local de trabalho de Carlos Rodrigues Abreu. Primeiro, a instalação deste instituto, não? Que é um instituto que de características muito particulares, é um ambiente muito internacional, lo cual me favorece. También es siempre empezar en un instituto nuevo tiene, desde el punto de vista profesional, muchas ventajas porque uno participa un poco de la formación del instituto, ¿no? Desde el principio. También pues va a ser un instituto que va a estar muy bien equipado desde el punto de vista de instrumentación. Y bueno, también Portugal es un país cercano culturalmente, ¿no? Entonces siempre facilita un poco más la adaptación que si fuera otro país de, con una cultura mucho más diferente, ¿no? Natural da cidade de Santiago de los Caballeros, de Mérida, na Venezuela, o trabalho como investigador já o levou ao outro lado do mundo, a um país onde a investigação é sinónimo de riqueza e desenvolvimento. Em Japão, a investigação pues, se valora em todos os aspectos, não só no área governamental, sino desde a mais pequena empresa, tienen este concepto de innovación muy arraigado, ¿no? O venezuelano Carlos Abreu esteve 6 anos no Japão, uma estadia que possibilitou o intercâmbio de modos de trabalho e também de vida. Não é só o desenvolvimento profissional, sino há um aspecto humano, ¿no? Que eu creo que é favorável porque abre a mente e também desarrolla a tolerância, ¿no? A tolerância mútua, ¿no? Que la tolerancia entre culturas, ¿no? O sea, la tolerancia positiva, ¿no? Mediante el conocimiento de otras culturas, ¿no? Carlos Rodrigues Abreu teve de sair da Venezuela para vingar no campo da investigação. A escassez de recursos deve-se, na opinião do cientista, à imagem que o próprio país tem da investigação. Alguns sectores da sociedade, lamentavelmente, muitas vezes mal informados por el próprio governo, veem na investigação um gasto de dinheiro innecessário, ¿no? Porque não dá frutos a curto plazo, muitas vezes, ¿no? Por um conceito completamente errado, ¿no? É precisamente, digamos, cada vez más la innovación es lo que permite precisamente competir con países que tienen materias primas. En Portugal, o investigador de 44 años está a desenvolver conocimiento en engenharia química de materiais. El poder manipular materiales, poder ver sus colores, sus formas, sus texturas, poder transformar una cosa en otra. También un poco ver cómo se relaciona la química con el ambiente que lo rodea a uno en el sentido del cuerpo humano, la naturaleza, y a partir de ahí también, por supuesto, todo lo artificial, ¿no? Y en todos los organismos, ya sean vivos o artificiales, pues la química tiene un papel, ¿no? Entonces eso pues creo que es uma das partes atrativas desta ciência, não? Carlos, uma vez que falamos para um auditório generalista, explique-nos de forma resumida, de forma simples, tudo aquilo que faz. Eu trabalho com moléculas que têm uma doble afinidade, não? Uma parte se afina a um meio e outra parte da molécula se afina a outro meio, não? Esa particularidad de esa molécula, de esa sustancia, hace que ella espontáneamente se organice en virtud de esta afinidad que también viene ligada a interacciones, ¿no? Con diferentes medios, ¿no? Esta capacidad de autoorganizarse, de autoagregarse, pues da lugar a varias estructuras muy, muy pequeñas que están en el orden de los nanómetros. Pueden servir como recipientes muy, muy pequeñitos, ¿no? En los cuales, dentro de los cuales pueden formarse materiales, por ejemplo, nanopartículas. Por ejemplo, estas moléculas forman pequeñas, llamamos esferas, y esas esferas tienen dentro de su interior un ambiente favorable a una reacción química que pueda producir un material muy, muy pequeño, ¿no? O investigador venezuelano está a intensificar a pesquisa na área da manipulação dos materiais. O objetivo é desenvolver uma molécula que se autorreproduza. Estas moléculas, por ejemplo, pueden aplicarse para llevar y liberar medicamentos en un sitio específico del cuerpo. Porque haciendo estos recipientes tan pequeños, pueden transportarse a través del fluido sanguíneo, por ejemplo, y llegar a ciertos puntos específicos del cuerpo, ¿no? Y liberar allí la sustancia, el medicamento, por ejemplo, sin daños colaterales en otras regiones del cuerpo que podrían sufrir, por ejemplo, si un químico que es muy, muy fuerte, por ejemplo, un químico para tratar el cáncer, se libera en un sitio que no es el tumor en sí mismo, ¿no? Por ejemplo. Aproveitamos a deixa do investigador Carlos Rodrigues Abreu sobre a aplicação da nanotecnologia na medicina. Vamos concretizar com o exemplo de um estudo que já deu origem a uma empresa próxima de iniciar ensaios clínicos em humanos para testar a eficácia de uma nova estratégia terapêutica contra o câncer da mama. Vamos até Coimbra, ao Centro de Neurociências da Universidade. Existem diferentes respostas para os diversos cancros. Podem desenvolver-se novas técnicas cirúrgicas, estudar fármacos para a detecção do problema em tempo útil ou explorar a utilização de nanopartículas avançadas. A investigadora Vera Moura simplifica o conceito. Uma nanopartícula, como o próprio nome indica, é uma partícula muito, muito pequena na escala dos nanómetros. E, portanto, ela permite-nos, pela sua composição, trabalhar as particularidades do agente que nós queremos veicular. Neste caso, como é a minha área, direcionamento de fármacos, eu posso desenvolver um bocadinho mais focado neste exemplo, que se torna mais perceptível. Portanto, nós, tendo um agente terapêutico com algumas particularidades que o tornam difícil de administrar num doente, ao incorporá-lo numa nanopartícula, nós podemos modificar essas propriedades que ele tem. A distribuição no organismo, a solubilidade, o local e o modo de atuação, podemos controlar isso tudo com base na engenharia da nanopartícula. Além do mais, ainda podemos chegar à combinação de agentes numa mesma nanopartícula, ou seja, podemos administrar uma terapia combinada a um doente com um efeito sinérgico, ou seja, um efeito potenciado, e assim melhorar a atuação do agente quimioterapêutico. Falamos nisso, falamos também em agentes de diagnóstico, que uma nanopartícula pode transportar e pode fazer chegar ao local desejado. Portanto, são múltiplas as aplicações e a nanopartícula é versátil ao ponto de poder veicular compostos com características físico-químicas totalmente distintas. E também podemos fazer com que a nanopartícula seja sensível a estímulos e, portanto, ela atua onde nós desejamos e da forma que nós desejamos. Vera Moura é diretora executiva da Tritio, uma empresa que cria benefícios para a saúde de doentes oncológicos através da criação de tratamentos mais eficazes e seguros e com menos danos colaterais. A jovem farmacêutica explica a origem da ideia. Na altura que eu decidi começar a carreira de investigação e que me propus a doutoramento, existia um projeto que estava a ser elaborado na área do cancro, ao qual eu me afeiçoei logo de início pela potencialidade que o projeto tinha, também por questões pessoais, porque tive um caso muito marcante na família com cancro, neste caso foi a minha mãe, e eu gostei imenso do projeto e do potencial que ele tinha para a aplicação na clínica. Portanto, ele nasceu de um esforço entre os meus orientadores, o professor João Nuno Moreira e o professor Sérgio Simões, que tinham já uma larga experiência nesta área, que desenvolveram um projeto com base nos sucessos e insucessos da sua carreira e ao qual eu me associei, e acabámos por dar corpo a uma nanopartícula para a entrega de medicamentos especificamente ao tumor. Mais importante do que a doença é, na opinião da investigadora, encontrar alternativas terapêuticas. O que existe é uma forma de quimio e radioterapia que exerce efeito sobre todo o corpo, causando efeitos secundários indesejados. Em Coimbra, no Centro de Neurociências da Universidade, a equipa a que Vera Moura pertence descobriu uma alternativa, que agora partilha com os ouvintes do Ciência em Sintonia. Com isto em mente, de otimizar as estratégias de tratamento, torná-las mais seguras, com menos efeitos secundários e mais eficazes, nós concebemos uma nanopartícula, portanto, algo que é muito, muito pequenino, cerca de 80 vezes mais pequeno do que uma célula, para conseguir entrar nela, que transporta o agente terapêutico. Portanto, nós não inventámos nenhum fármaco, porque eles existem e são muito eficazes. O que nós inventámos foi uma forma de o entregar só ao tumor. Então, esta nanopartícula que nós chamamos de PegaSemp é uma nanopartícula que, ao ser administrada na corrente sanguínea do doente, viaja pelo sistema circulatório, pelos vasos sanguíneos, e quando encontra o tumor, ela sai desses vasos sanguíneos, fixa-se no tumor e ali exerce a sua ação. Ou seja, não temos a acumulação da nanopartícula noutros tecidos e, portanto, os efeitos que nós conhecemos, como a queda de cabelo, as náuseas, os vómitos, a depressão do sistema imune, deixa de acontecer porque não há acumulação do fármaco tóxico nestas células. Os resultados foram muito bons no nosso laboratório, quer em células, quer também nos ratinhos, onde fizemos a prova de conceito. Também foram muito bons em tecido humano, que nós trabalhamos com o IPO de Coimbra, numa colaboração que se estabeleceu e que nos permitiu testar isto em células retiradas de pacientes. E agora estamos numa fase de querer testar isto em humanos, para ver se efetivamente funciona. O primeiro alvo foi o cancro da mama, mas está visto que pode servir para atacar muitos outros tumores. Os testes em laboratório ainda provaram que esta molécula de segunda geração atua nos vasos que alimentam a célula cancerígena. Nós não nos contentamos com uma frente de ataque ao tumor, porque os tumores são ecossistemas, digamos assim, que funcionam de uma forma autónoma e, portanto, se nós o atacamos de uma frente, rapidamente o tumor desenvolve mecanismos de adaptação para poder sobreviver. Portanto, nós perspectivamos atacar o tumor em dois níveis, a célula cancerígena, que é o ator principal, mas também os vasos sanguíneos que nutrem o tumor. O tumor, para crescer, precisa de oxigênio, precisa de nutrientes, e obtém-nos a partir de uma rede vascular que ele próprio cria, uma rede que é diferente da rede vascular que existe no nosso organismo, dito saudável. E, portanto, tirando partido de características especiais que esta rede vascular tem no tumor, nós conseguimos diferenciá-la dos vasos sanguíneos que existem no resto do corpo humano e, portanto, conseguimos ser específicos para esta rede vascular. Além disso, é também por aqui que os tumores metastizam, é a porta de saída deles, da sua localização primária. E, portanto, se nós conseguirmos eliminar esta rede vascular, não só suprimimos todo o aporte de nutrientes, mas também fechamos a porta pela qual os tumores metastizam, o que é muito bom. A nanomedicina já merece há alguns anos a atenção de diferentes grupos de investigação, que também buscam novas soluções terapêuticas para uma doença que todos os anos mata demasiadas pessoas no mundo. Em que é que esta nanopartícula se diferencia? Existe no mercado já uma estratégia, eu não vou dizer semelhante, porque ela fica aquém daquilo que nós desenvolvemos, mas foi um ponto de partida. É também uma nanopartícula que consegue encapsular e veicular um fármaco, mas ela não tem entrega específica. Ou seja, ela não consegue reconhecer o tumor e, ainda que acumule menos em alguns órgãos, precisamente porque o fármaco está dentro de uma nanopartícula, como ela não reconhece o tumor, não tem nenhuma molécula específica que reconheça o tumor como a nossa tem, falta-lhe essa competência. Além do mais, a nossa nanopartícula está também concebida de uma forma a ser estável na circulação sanguínea, mas quando entra dentro da célula, ela destabiliza rapidamente por uma questão do microambiente da célula. E, portanto, consegue libertar o fármaco de uma forma muito rápida, como se fosse uma granada, enquanto que a outra nanopartícula que está a ser administrada aos doentes liberta o fármaco de uma forma gradual. Ou seja, acaba por não ser tão segura nem tão eficaz quanto a nossa promete ser. Terminamos a conversa com uma curiosidade. Vera Moura explica a origem do nome da molécula Pegasem. O nome deriva do Pegasus, uma figura da mitologia, um cavalo com asas que conseguia chegar rapidamente aos locais e passar incógnito porque ele viajava nas nuvens e então não era detectado. É a mesma coisa que esta nanopartícula faz. Ela viaja na circulação sanguínea, não é detectada pelo sistema imune, não é captada e consegue assim chegar ao tumor. Além do mais, se nós dividirmos o nome, a Pega Sempre ficou abreviado de Pega Sempre, porque ele pega no tumor, ele quando chega ao tumor, ele reconhece-o, fixa-se no tumor e muito rapidamente. Portanto, Pega Sempre, acabou por ficar Pega Sempre. E é a história do nome. A As taxas de sobrevivência de doentes de cancro continuam a melhorar na Europa, mas subsistem muitas disparidades para certos tipos de cancro entre os países da parte oriental e o resto do continente. Pelo menos é o que diz o Eurocare 5, o estudo realizado de 5 em 5 anos pelo Ministério da Saúde italiano, junto de instituições europeias de sobreviventes da doença. Um pouco maior do que na análise anterior, o estudo comparou desta vez as taxas de sobrevivência a 5 anos de 9 milhões de adultos e de mais de 60 mil crianças portadoras de cancro entre 2000 e 2007, num total de 29 países. Um terço dos cancros tinha uma taxa de sobrevivência a 5 anos de mais de 80% em 2007, entre eles os tumores dos testículos, 88%, dos lábios, 88% também, da tiroide, 86% e da próstata, 83%. Por outro lado, a taxa de sobrevivência a 5 anos foi inferior a 25% para cancros malignos, como o do pâncreas, da pleura, do fígado, do esófago, dos pulmões e do cérebro. Apesar de todos os países terem registado melhorias entre 2013 e 2007, houve melhorias mais nítidas em países como a Áustria, a Bélgica, França, Alemanha, Suíça, Itália, Portugal e Espanha. Outros países, como a Bulgária, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Polónia e a Eslováquia, permanecem na cauda, com resultados significativamente abaixo da média europeia para certos tipos de cancro de bom prognóstico. Trata-se do cancro do cólon, 47% de taxa de sobrevivência, contra 57% na média europeia, do cancro do reto, 45% contra 56%, ou dos linfomas, 50% contra 59%. Em contrapartida, a situação está a melhorar nestes países para o cancro da mama, com a taxa de sobrevivência a 5 anos a passar de 70% para 75% entre 1999 e 2007. O alerta já teve eco em Portugal. A Direção-Geral da Saúde está a criar uma norma nacional com orientações sobre a preparação do leite em pó para bebés, dirigida a profissionais de saúde, pais e instituições. Este tipo de leite para latentes podem conter bactérias nocivas, o que leva a Organização Mundial da Saúde a recomendar que sejam preparados com água a 70 graus e a apelar aos fabricantes para darem esta indicação aos consumidores. Até agora, em Portugal, as autoridades não têm normas sobre este assunto, mas a Organização Mundial da Saúde avisa que os processos de fabrico dos leites em pó não são estéreis, podendo estas ficar contaminadas com duas bactérias, Enterobacter sakazaki e Salmonella enterica. Segundo uma avaliação de risco realizada pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação, em 2006 os leites em pó nunca devem ser preparados com água a uma temperatura inferior a 70 graus. Apesar disso, alguns fabricantes indicam nos rótulos dos seus produtos que o leite pode ser preparado com água a 70 ou a 40 graus. O investigador Ricardo Assunção realizou em 2008 um estudo sobre a presença de micro-organismos nas fórmulas de leite na região de Lisboa, tendo confirmado a ideia de que estes leites em pó não são produtos estéreis. Embora nas amostras analisadas tenha encontrado níveis de contaminação muito reduzidos, detectou também a presença de uma bactéria ambiental que já esteve implicada em surtos associados a cuidados intensivos neonatais. No final do estudo, realizado na Universidade Técnica de Lisboa, Ricardo Assunção recomenda que as mães, que não possam ou não queiram amamentar, sejam alertadas para o facto das fórmulas infantis em pó não serem estéreis e que determinados agentes podem ser responsáveis por situações graves de doença. Além disso, é ainda sugerido que se melhore a rotulagem dos produtos e que se desenvolvam diretrizes transversais para a preparação e uso destes leites em pó. O catedrático António Damásio foi distinguido com o prémio Grauenmaier para a Psicologia 2014 pela hipótese dos marcadores somáticos, a qual mostra a forma como as emoções influenciam a tomada de decisões. Damásio, de 69 anos, é titular da cátedra David Dorn Seif de Neurociência, professor de Psicologia e Neurologia e diretor do Brain and Creativity Institute. O prémio Grauenmaier para a Psicologia tem tem vindo a distinguir os mais destacados estudiosos da cognição e da neurociência pelas suas ideias revolucionárias. O investigador reagiu com satisfação ao prémio, que junta ao da Fundação Onda, ao do Príncipe das Astúrias para a Investigação Científica e Técnica e ao Prémio Pessoa, que recebeu em conjunto com Ana Damásio em 1992, entre outros galardões. O investigador nacional foi eleito para o Institute of Medicine da National Academy of Science dos Estados Unidos e recebeu já vários doutoramentos honoris causa, entre outras distinções, como a condecoração de Grande Oficial da Ordem de Santiago da Espada. Damásio é autor de O Livro da Consciência, Ao Encontro de Spinoza, O Erro de Descartes e O Sentimento de Si, títulos que foram traduzidos para mais de 20 línguas e fazem parte do currículo de universidades de todo o mundo, além da publicação de cerca de 400 de artigos científicos, segundo a editora. Os prémios Grawemeyer devem o nome a Charles Grawemeyer, que viveu entre 1912 e 1993. Filho de imigrantes alemães nos Estados Unidos, foi industrial, investigador e filantropo, com o objetivo de tornar o mundo um lugar melhor. Uma dotação inicial de 9 milhões de dólares serviu de financiamento aos prémios, os quais acolhem nomeações de todo o mundo. Ciência em Sintonia, a rádio de mãos dadas com o melhor que se faz em Portugal a nível científico. Este é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Voltamos à nanotecnologia. Nesta emissão temos estado a falar sobre a aplicação da tecnologia nano a diversas áreas, seja na saúde, no ambiente e até no controlo da qualidade alimentar. É exatamente nesta última área, a qualidade do controlo alimentar, que Marta Prado faz investigação. Regressamos ao Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, onde já estivemos no início do programa, à conversa com dois investigadores, Lin Feng Liu e Carlos Rodrigues Abreu. O INL é também onde trabalha Marta Prado, investigadora da Galiza, região da vizinha Espanha que faz fronteira com o norte de Portugal. Eu sempre me chamo muito a alimentação, a nutrição, o controle dos alimentos. Foi unha cousa que sempre me chamou moito a atención e tamén pois a influencia sobre a saúde, ese tipo de cousas, entón pois decidime por esa área. Depois de unha licenciatura en biología, Marta especializou-se na área do controlo alimentar. Estive traballando nunha industria, tamén surxiu un pouco a posibilidade de colaborar nun departamento da universidade, e aquilo gustábame moito e tal, entón empecé así un pouco, bueno, pois vou empezar e tal, e ao final pois enganchei-me. Sempre me gustou moito, pero ao principio non via como unha saída profesional, non? Non via que podía vivir desto a longo prazo. Empecé a coa tese, gustoume máis, cada vez estás máis involucrada no tema. Conseguí contrato de investigación e logo cando saí fora pois tamén conseguí un contrato para ir ao estranxeiro e tal e ao final pois aquí estou. Hoje Marta Prado é uma das investigadoras residentes do INL. Marta trouxe na bagagem um projeto em desenvolvimento, a aplicação de nanobiosensores magnéticos à indústria alimentar. O objetivo é acelerar o processo de análise dos alimentos. Por exemplo, uma bactéria patógena ou algum tipo de substância que possa ser nocivo que queramos detectar nos alimentos ou que queramos identificar a sua presença nos alimentos. Un pouco a aplicación. Hai técnicas pois máis clásicas que levan moito tempo e o que pretendemos é un pouco acelerar o tempo, non? Facer os análises máis rápidos e dun método máis sinxelo. E porque falamos en alimentos, vamos escutar Leonardo Francis, um outro investigador que está em Braga, no INL. Além do trabalho científico, descobriu em Portugal coisas, imagine-se, tão comuns para nós como comer coelho, mas para ele, uma novidade. Na última vez que fomos às compras, ficámos muito interessados em coelho. É algo que não encontramos na Índia. Noutra loja, descobrimos o pato, outra das coisas que provámos e até gostámos. Mas comer coelho não é nada habitual na Índia. Leonardo Francis nasceu numa cidade no sul da Índia. Esteve depois em Israel, onde completou 2 anos e meio de investigação e partiu depois para o estado do Texas, na América do Norte. We had access to one of the world's most powerful electron microscopes. Tivemos acesso a um dos microscópios mais avançados do mundo que permite observar átomos. Foi um sonho que se tornou realidade, porque quando és estudante e falas sobre átomos, nunca imaginas que um dia conseguirás vê-los. Este foi um dos instrumentos com que tive a sorte de trabalhar, por isso tenho alguns conhecimentos que, muito provavelmente, irei aplicar aqui. No Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, Leonardo Francis tem um espaço, uma equipa e instrumentos especializados para desenvolver know-how na área dos nanomateriais, ou seja, materiais de tamanho minúsculo. O investigador indiano está debruçado na investigação da estrutura inorgânica de nanotubos e fullerenos. Ambos são feitos de, digamos, de carbono. Os nanotubos são uma espécie de fibra, os fullerenos uma molécula, uma forma de carbono que, em termos físicos, são anéis fechados de átomos de carbono. O objetivo de Leonardo Francis é construir novos materiais a partir de ambas as estruturas. Com o indiano Leonard, ficaram assim conhecidos 4 investigadores de 4 países distintos que têm 4 projetos em desenvolvimento no INL. São uma pequena amostra de um quadro muito mais amplo de cientistas que escolheram o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em Braga, como incubadora de projetos de investigação. No percurso que o Ciência em Sintonia tem feito pelas mais diversas personagens e momentos que fizeram a história da ciência em Portugal, falamos hoje de Francisco António Sierra. Lisboa viu nascer este matemático e astrónomo em 1763, filho de uma portuguesa e de um italiano. O pai, Miguel António Sierra, foi um famoso matemático italiano responsável pela delimitação dos territórios da América do Sul. Aos 27 anos, Francisco Sierra iniciou uma das etapas importantes da vida profissional. Estávamos em 1790. Impulsionado por Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, começou a trabalhar no desenvolvimento da Triangulação Geral de Portugal. Esta missão tinha como objetivo a construção da Carta do Reino e a medição do grau de meridiano. Sierra percorreu então o país de norte a sul, escolheu os pontos mais relevantes do território nacional e, ao mesmo tempo, usou a bússola para observar caminhos não conhecidos. Devido às dificuldades no processo de medição, Francisco Sierra desenvolveu uma nova medida, a braça de Sierra. Uma braça correspondia a cerca de 2 metros. Com estes estudos, Francisco António Sierra iniciava uma nova etapa na cartografia portuguesa. Doutorado em Matemática, Sierra foi ainda professor de Astronomia e Navegação na Academia Real de Marinha. Morreu com apenas 51 anos, deixando mapas, notas e outras memórias que relatam uma vida intensa do matemático e cartógrafo. É mais um nome da ciência portuguesa. Não precisa de sintonizar novamente o rádio. O que está a ouvir não são interferências, são sons cósmicos e a vibração de naves espaciais. Nem tivemos de sair do planeta Terra para obter estes sons. Bastou-nos pedir a Domingos Barbosa, do Instituto de Telecomunicações de Aveiro, que neste momento está a trabalhar num projeto a nível mundial. Chama-se Square Kilometer Array, ou SKA, para simplificar. É algo que poderá responder, entre muitas outras questões, aquela eterna pergunta: estaremos nós sozinhos no universo? A curiosidade do ser humano já nos levou a erguer várias antenas para captar os ruídos e os sinais que possam chegar do outro lado do universo, mas até hoje nada se conseguiu obter. O SKA será o maior radiotelescópio alguma vez construído e terá uma sensibilidade 50 vezes superior ao que já existe e vai percorrer o cosmos 10 mil vezes mais rápido do que já se conseguiu até aqui. O consórcio português no projeto SKA é coordenado a partir de Aveiro. O projeto SKA, do Square Kilometer Array, ou agregado de 1 km² de área, é um projeto global. isto é um projeto que congrega praticamente todos os continentes do mundo, com a presença de 65 instituições de 20 países, mais ou menos representando a metade da população da Terra, essencialmente. É um projeto que instalará cerca de 3 mil antenas parabólicas e outros tipos de antenas muito parecidos com radares na savana africana e na Austrália. A área coletora total destas antenas é maior que 1 km quadrado de área, e daí o nome do projeto. Este projeto destina-se a mapear, essencialmente, o hidrogênio neutro que foi produzido no Big Bang e que depois se aglutinou e deu origem às primeiras estrelas e às galáxias, e obviamente acabou por dar também, posteriormente, a levar ao aparecimento de planetas com vida, como o nosso. Portanto, é um projeto que vai responder a algumas das questões fundamentais da física e da astronomia. E vai, paralelamente, dotar o planeta, é assim mesmo o planeta, não é só um país, de uma capacidade de rastreio instantânea do céu, sendo capaz de ver cerca de 1 bilhão de galáxias durante alguns anos. Isto é, todas as galáxias do universo observável serão detectadas por este projeto. Domingos Barbosa, do Instituto de Telecomunicações de Aveiro. Se existir alguma civilização extraterrestre num raio de 50 anos-luz que tenha capacidade de emitir ondas de rádio, poderá ser detectado pelos terráqueos. O avanço não está só na capacidade de rastreio, mas também na leitura dos dados. Temos que coletar toda a informação destas 3 mil antenas, digitalizá-la, transmiti-la por fibra óptica e canalizá-la para processamento num supercomputador. A totalidade desta informação supera cerca de 100 vezes o volume de tráfego mundial da internet hoje. E, portanto, algumas das tecnologias deste projeto estão a ser desenvolvidas e espera-se que nós estejamos em condições de as utilizar daqui a uns 3 ou 4 anos. E é aqui que entram as competências dos investigadores portugueses. Esta colaboração conjunta terá de encontrar soluções para transferir e processar a quantidade de dados astronómica que vai ser recebida. É um projeto global, é um projeto muito, muito grande e, portanto, deixou de fazer sentido falar de um radiotelescópio como aquela antena que está a olhar para o céu e, portanto, é uma antena mais um sensor, etc. Estamos a falar de milhares ou dezenas de milhares de pequenas componentes e de uma quantidade de fibra óptica que é essencialmente um pouco mais de 2 vezes o diâmetro da Terra em termos de comprimento. Portanto, utilizamos aqui na equipa engenharia de sistemas. Portanto, é essencialmente isto que fazemos e, portanto, o projeto é partido em vários subsistemas e o consórcio português, incluindo aqui o Aveiro, trabalham nos seguintes aspectos: o transporte de informação das antenas para o supercomputador, nesse regime de muito grandes quantidades de dados, pressupõe novas tecnologias de transmissão de resultados, a infraestrutura e integração de energia renovável na infraestrutura, é uma coisa que Portugal desenvolveu nos últimos anos, é extremamente valiosa e permite rentabilizar e diminuir custos do projeto. Como se sabe, este projeto vai ser essencialmente instalado em África e em algumas zonas remotas terá que haver a alimentação elétrica autónoma e, portanto, as energias renováveis, solar em particular, serão muito bem-vindas. Todas estas opções pressupõem durante a fase de pré-construção, que é que está a decorrer agora nestes próximos 3 anos, análises de risco, e como são sistemas muito, muito grandes, temos que fazer uma análise de risco profissional e, portanto, angariamos competências através de companhias como a Critical Software para efetuar esse tipo de análise. Portanto, monitorização e controle do telescópio será liderada, e a implementação na infraestrutura local será liderada por Portugal e por Aveiro, em particular. Participamos também no programa de instrumentação avançada, que vai dotar o telescópio de uma velocidade de rastreio cerca de 100 vezes maior do que os telescópios que existem hoje e cujos protótipos estão a ser ensaiados no sul de Portugal, em Moura. O projeto SETI foi o primeiro programa que procurou sinais de rádio extraterrestres. O maior radiotelescópio do mundo, neste momento, está situado em Porto Rico. Foi construído em 1963 e até aos dias de hoje nunca conseguiu captar nada de conclusivo. Em 1977, um outro sinal, detectado já nos Estados Unidos, no estado do Ohio, colocou em sobressalto os astrónomos. Uma leitura 30 vezes mais forte que o ruído de fundo, até então captado, fez sentir durante exatamente 72 segundos. E tão depressa apareceu como desapareceu. Esse episódio ficou conhecido como o sinal Ho. O cientista que recebeu a leitura assinalou a caneta, o código numérico, e ao lado escreveu Ho. Batizou assim, sem querer, o dia em que talvez estivemos mais próximos de conseguir ouvir seres de outro planeta. Mas podemos voltar ao presente, otimistas, perguntando a Domingos Barbosa se é desta que descobrimos, se afinal temos mesmo vizinhos no universo. Nós não sabemos, porque eu digo que essa a capacidade do telescópio vai existir para detectar civilizações extraterrestres. Contudo, ele não foi planeado à cabeça para detectar civilizações extraterrestres. Ele foi planeado para decifrar algumas questões de física fundamental e de astronomia sobre a história do universo. Portanto, é aí que nós atacamos. Se for detectada uma civilização extraterrestre graças ao poder do telescópio, tanto melhor. É um resultado extraordinário, mas não estamos à espera de dedicar um tempo considerável à procura de uma civilização expressamente para esse objetivo. A atenção pode não estar focada em vida fora da Terra, mas ainda assim as probabilidades de o conseguirmos daqui em diante vão aumentar. O segredo está na forma como o super radiotelescópio faz a leitura. Há duas formas de detectar a vida. Uma delas é obviamente sobre através de uma civilização avançada que tem a capacidade de gerar ruído rádio diferente do ruído cósmico e, portanto, ela será detectada. Se estiver nas imediações, portanto, será facilmente detectada. A outra é que as moléculas complexas emitem radiação, aquilo que se chama riscas espectrais, porque a vida é constituída por determinadas moléculas. E essas moléculas são detectadas no espaço. Nós hoje conseguimos detectar cerca de 110, 120 moléculas diferentes daquilo que nós chamamos de precursores de vida. Ácidos aminados, aminas, alguns ácidos, álcool, etc. Portanto, bases de DNA, pequenas coisas. Isso é detectado no espaço. Portanto, as bases da química orgânica são perfeitamente detectadas. Moléculas mais complexas serão certamente detectadas na fase mais avançada do projeto, que precisamente vai tentar detectar a assinatura espectral de moléculas precursoras de vida e de vida microbiológica. E nesse aspecto está otimista? Sim, certamente nós, se olharmos para o que é a vida, no fundo, não é mais do que uma evolução da química orgânica. E o que sabemos é que essa química orgânica existe em muitos sítios do universo, da nossa galáxia. Portanto, é de todo natural esperar que haja vida microbiológica noutros sítios. Portanto, não, eu estou perfeitamente otimista que essa descoberta há de ser feita um dia. Com vida lá fora ou não, o Super Rádio Telescópio é um trabalho que entusiasma os cientistas, em particular os portugueses. Há três coisas onde nós vamos liderar no projeto. É uma coisa relativamente inovadora, que é a implementação da infraestrutura local de monitorização e controle do telescópio, tanto em África como na Austrália, vai ser liderada pelo Conselho Português. A inclusão de energia renovável na infraestrutura é liderada por uma empresa portuguesa, a Martifer Solar. A liderança nas questões de processamento de comunicações avançadas e armazenamento de dados é liderada num consórcio com a ajuda de Portugal Telecom. Não conheço outros projetos deste gabarito, com este valor, que tenham tido uma participação nacional numa fase tão inicial. E já agora ainda se pergunta a Domingos Barbosa se poderá ser um português o próximo a escrever o próximo Ho nesta história. Portugal ainda não faz parte formal do consórcio. É preciso que o governo português assine o protocolo de adesão. Portanto, isso é uma coisa que nós esperamos que venha a acontecer. E, portanto, o que nós fizemos, literalmente, foi construir um consórcio para participação na construção e tirar justamente já as mais-valias, muito rapidamente, preparando um caminho para uma adesão segura. Caso Portugal entre, é o consórcio, é todo o projeto e todos os membros do consórcio que vão ficar a saber que alguma coisa foi descoberta e não só os portugueses. A fase de pré-construção teve início a 1 de novembro de 2013. Com um orçamento de 1,5 bilhões de euros, prevê-se que o SCA comece a fazer algumas observações em 2016, mas só em 2024 vai atingir todo o potencial. Até lá, continuamos a olhar para os céus. Agora temos de fechar este olhar radiofónico para a ciência que se faz em Portugal. Escutamos Ciência em Sintonia, emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica Ciência Viva e apoio do FEDER também, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Produção PGM, projetos de rádio e televisão.